Confirme para o solo, confirme. É o Golf Eco Charlie, isso no 11 para a remota, do 11 para 12, é isso? Ok, sim, tio, Golf Eco Charlie, está autorizado, iniciar, confirmando, aguarde apenas o ingresso do Mangue da Gol no 8, e após em coordenação com a equipe, nós iremos autorizar o senhor para seguir no início do reboque, ok? Aguarde. Juliette para o 08. O Golf Eco Charlie está autorizado a iniciar o reboque de modo a não interferir no ingresso do Bang da Gol no 08. Alô, Salvador, Gol 925, Zona 60. Uno 925, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, Sra. Juliette, 925. Gol no 925, ingresso Juliette para o 01. Juliette para o 01, 925. Azul 4144 Decolores, 17, chame controle 119-35. 1935, confere? Confere, 1935. Obrigado. Controle Salvador Azul 4144. 4144, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Da EL 360, Azul 4144. O senhor autoriza voar direto para hoje da ela? Direto, Leda. 4144. Agradeço, Leda. 4144, Zé. Torre Salvador, boa tarde. São 3149, passando Simbra agora, embaixo travado. São 3149, fica atento ao helicóptero da polícia, à sua direita. Certo da aproximação, sem interferir no tráfego, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no zero, graus 1 no 3 nós. está autorizado o pouso quente do tráfego, sítio 10, tá? 3149. Web 5729 para Confins, temos aprovado 360, copia? Autorizado Confins, nível 360, via Pesuru 16, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle opera em 11935, aciona 5431 no Cotejo. Autorizado 360, da Confins, 1916, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge. Confirme a frequência do controle. 11935. Correto, 5729. Quando produção e pushback acionamento, me confirma o gate. 22. 02, gente. Então, 3149 no solo 21, Olívia direita, chama o solo 121, decimal 9. 1219, já, 3149. 149, sua segunda. 3149, um boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, já, 3149. Copiado, taxia via pátio em G Alfa, ponto espera chamar a torre 186, estado no 011, no bom voo, ouço na 6314. 6286, no ponto espera. Então 3149, após o Avianca, prossegue via Juliette para o 05. Gente, após a Avianca, Juliette para o 05, da 3149. Solo está 3217. Para autorização, confie nível 360. Então, 3217 autorizado, Confins 360, via Upper Zulu 16, decola 10, curva direita, saída da Euleda Brite. Controle opera em 11935, aciona 5416, cotejo. Direito autorizado, 360, Upper Zulu 16, para Confins, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda. O 1935 ao controle, o transponder 5416. Correto, quando pronto, sumi posicionamento no pátio 3. Camará. Confirmando o sinal de reboque na posição 12. Ok, sim, sim, uma boa tarde, Golf Eco Charlie. Boa tarde, obrigado. Confirme. Boa tarde, Tchau Alfa Tango, Pátio, que encontra? Grupo Zulu seria fora do terminal? E a radial? A chave é travada, obrigado. Decolou 27, temos controle 1995. 1935, uma boa tarde, acionamento 314. 6314, boa tarde, 12.500. Da Momo, 340, acionamento 6314. Autorizado Salvador, Grupo Zulu a 500 pés, decolada 17, comprou a norte, o controle opera em 199 decimal 35, torre 1895 e aciona 0274 no transponder, coteja. Correto, Charlie Alfa Tango. Acionamento, táxi, decolagem. Chame a torre, 11895. 5488, livrou, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo Paz 3, sim. Solo SSS, autorizado, também táxi. Afirmativo no 755, autorização com fins 360, copia? Copia. Autorizado com fins 360, via para Zulu 16, decola 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle e opera em 1935, aciona 5432, cotejo. Correto, da El a saída 1755, quando pronto também pushback acionamento, informa o gate. Táxi, Alizete 729, estamos com 135 com a boa, 3 horas de autonomia, alternando o barulho. Taxi via Indy Alpha com espera torre no 86, o 5729 da web, ajustado no 011. Taxi com 026, 729. fazendo o transponder? Confirmo, 5432. 5432. Gol no 925, Brasília. Nós temos autorizado o nível 360, copia? Brasília. Autorizado, Brasília 360, via Pêssulo 17, decola da 10, curva direita, saída Arbor, pós Arbor voa Elefa, controle opera em 1 no 9 decimal 35, aciona 5433, cotejo. 0360 para Brasília, decola na 10 na Cedar Box, após Elefa, com foto plano 0935, controle 5433, estação de zona 925. Correto, quando pronto, chama impulso de acionamento, confirma a posição. Está na 1 com 925. Sente. Autorizado, seu Mitaka. Confirmando, foi o Uno 755? Tem o Uno 755 da Autorizado, somitáxi.